Tô perdido no seu sorriso e não quero me achar. Posso sair no prejuízo por não escutar a opinião de quem me viu sofrer e me dedicar a guerras perdidas de vidas que eu não vim pagar. Tô dependente do seu cheiro e vi no seu olhar que se passei lembrar da gente aquele dia lá. Por horas se olhando no olho, eu nem quis te beijar. Te gosto frente e verso e trouxe sem experimentar. Mas porém, quando você empina eu te pego de quatro e dou tapa, eu só penso, tô bem. Usa minha camisa da Jordan pra sair do quarto e nós se converse. De beber segundo e boteco barato me viciou mais que qualquer. Quando te procuro em mensagem, pensamento e não acho, eu fico com bem. Que é coisa de outras vidas, você bota fega. Tentei mentir pra mim, mas joguei a toalha. Mesmo se eu não te ver na igreja de véu e grinalda, eu vou falar pra todo mundo, valeu a batalha. Que é coisa de outras vidas, você bota fé gato. Tentei mentir pra mim, mas joguei a toalha. Mesmo se eu não te ver na igreja de véu e grinalda, eu vou falar pra todo mundo, valeu a batalha. O rio corre pro mar e eu corro por você. Tu é tipo espelho, pois sempre me mostra que eu não quero ver. Bora pra roça comigo, bora roçar e fuder. Cê tá na fossa comigo, ouço agora enquanto eu tenho a oferecer. Eu quero troca sincera de amigo, hoje o mais fácil é buceta. Mais tarde liga de vídeo, 2 minutinhos é o bastante. Só um pouquinho pra eu te ver. É tão pouco tempo que eu não sei se foi a bunda. Esse jeito engraçado que cativa ou qualquer coisa à toa que confunda. Esse meu sentimento pode ser simplesmente carência profunda. Não passar de vontade profana, enquanto isso eu só grito a Deus e o mundo. Esse meu sentimento pode ser carência profunda. Não passar de uma vontade profana, enquanto isso eu só grito a Deus e o mundo. Que é coisa de outras vidas, você bota fé gato. Tentei mentir pra mim, mas joguei a toalha. Mesmo se eu não te ver na igreja de véu e grinalda, eu vou falar pra todo mundo, valeu a batalha. Que é coisa de outras vidas, você bota fé gato. Tentei mentir pra mim, mas joguei a toalha. Mesmo se eu não te ver na igreja de véu e grinalda, eu vou falar pra todo mundo, valeu a batalha.